Última taxa. Última taxa, 642. Romeu Tango Índia, tráfego na posição final, está autorizado a decolagem a partir da batida Greia com proa norte. O vento no 40 graus, 8 nós. Reporta fora do solo, Papa Romeu Tango, Índia Brava. Tango Eco, Tango Índia, no solo 4-1, no 3-0 backtrack, após a esquerda, Oscar, partiu 4, livrando frequência estacionária. Tango Eco, Tango Índia, tem condições de agilizar o táxi até o pátio 4? Agiliza até o pátio 4. Romeu Tango, Índia Bravo, colado aos 4-1, prossegue para o norte, aguarda transferência de comunicações. Seguirá para o norte, aguarda uma transferência. Tango Índia Bravo. Autorizado táxi via pátio 3, após segue o bonde da Gol, finalizando o pushback, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, mau voo. Via pátio 3. Nós vamos aguardar um point da Gol que está terminando o push. E quando no ponto de espera dá 1-0-2-8-9-5, o azul na avião 34. Na avião 34, por gentileza, confirma o tempo de voo? Avião 34, 0045 minutos. Gente. Tango de Bravo 3-0, atenção, é 1 no mil pés, chama o controle. Em 1-20-8. O Papa Tango Whisky Hotel Golf está autorizado no início do táxi no pátio 4, essa aeronave ingressando no momento, após reportar na Oscar pronto para o ingresso. Oscar, autorizado o táxi, está visual com essa tango de equilíbrio. Desculpe, Hotel Golf. Posição 09. Solo Salvador aqui. No 621, no 9, autorizado, chama táxi. Amaral, táxi de voo, no 621. Tácio Gol 1648, estamos com o POB de 141, autonomia de 2 horas e 15, alternando Aracaju. 1648, autorizado Zaxi, Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, décimo horário 5, ajuste na 095, Molão. E a Índia, ponto de espera, 2895, bom dia, Gol 648. Tango Whisky, Hotel Golf, está autorizado a ingressar no 17, aponta na cabeceira quando pronto. Ou 1648, autorizado a linha decolar 10, vento 130 graus aqui. Liga alinhamento de decolagem da 10, com 1648. Oi Salvador, bom dia, azul 9134, ponto espera. Tem que azul 9134, mantém o ponto de espera. Mantém. Tango Whisky, Hotel Golf, aguarda só mais um minuto na cabeceira no 7. Gol 1621, POB 187, autonomia 4 horas. Alternativa Galeão. Autonomia 21, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095, meu voo. Via Pátio, no ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste na 095, gol 1621. Tango Whisky, Hotel Golf, por solicitação do controle, mantém a cabeceira 17 mais 3 minutos. Azul 9134, vamos com o material bom de espera mais 5 minutos, número 2, para a decolagem em Salvador. Vai manter por mais 5 minutos, 9134. Gol 9648, decolado aos 48, chama o controle, 120 decimal 8. 208, bom dia. Hotel Whisky, Hotel Golf, livre decolagem da 17, o vento 130 graus, 7 nós. Hotel Golf, iniciando, obrigado, bom dia. Desalacionamento, chama para ataque, com medo a bordo, Mike Fox X-Ray. Papa Tango Whiskey, Hotel Golf, decolador 50, manterá a proa até 2.000 pés, após chama o controle, no 20.8. Hotel Golf, manterá a proa até 2.000 após o controle. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4207, está apresado, 6 milhas fora. Sente Azul 4207, continua a aproximação, reposta baixada travada, Senegal 9095. Falta baixada travada, Azul 4207. Travou 4207. Azul 4207, avistado, livre pouso, pistão no zero. Vento no 30 graus, no 09. Livre pouso no zero, Azul 4207. Salvador, boa. Bom dia, será 6140, no posição gate 2, espera que está na venda. 6140 no 2, aguarda um instante. Aguarda o instante, 6140. No solo ao 5-3, chama o controle, 1-2, correção, chama o solo, 1-2, 1-1. Solo 2-1-1, Azul 4-2-0-7, agora. Mike Fox X-Way, mantenha papá aguardando para ingresso. Segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, dado no zero, vento 130 graus, 89. Repouso no zero, tá 3198. Oi, Marcel. Eu teria chamado para o pushback, uso o Xanen 6140. 6140, assim que o Embraer Marciano 3 autorizado, chama ataque. Aqui Embraer Marciano 3, autorizado, chama ataque, Xanen 6140. Uma mensagem inteligível. Sabe 7208? Chefe, não temos nenhum recebimento no radar, não. 198, autorizado pouso na 10, vento 120 graus, 89. 10398, ali no pouso. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, eu tô fazendo. Mike, Fox, X-Ray, está autorizado o invencional no 7, reposta na cabeceira quando pronto. Azul 9134, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinhar, manter na 1-0, 9134. Informe o meu Mike, Fox, X-Ray, informo que manterá a cabeceira no 7, 5 minutos devido à separação de tráfego. Salvador, bom dia, patrulha 05. Parece confirmando, patrulha 05, sobrevoo em Ipitanga. Afirmativo, Ipitanga e depois segue para a linha do mar, 500 pés até a Praia do Forte, e se é de, depois da Praia do Forte, a intenção é subir para o nível 055 até Aracaju. Gente, como tambo Yankee Zulu Delta, inicialmente vou com proa do litoral norte. E aguarda para... Já do presente solicita 500 pés ou mantém 1.000 pés? 500 pés sobre o solo, a parte da presente. A gente manda o setor aguardando, patrulha 05. Está 3198 no solo 57, já livrou o chama solo, 1219. 2 Salvador, gol 1621, bom dia. Está no ponto de espera, dá 1-0 pronto. Gente, gol 1621, mantém o ponto de espera. Azul 9134, mantém a cabeceira 1-0. Mantém. Roto já. Azul 9134, autorizando a decolagem na pista 1-0, vento 140 graus 79, informa o tráfego à esquerda da, do edital 1-0, mantendo sobrevoo a 500 pés, não interfere com a sua decolagem. Tem livre decolagem na Vila 34, o tráfego em questão da esquerda. Tango Yankee Zulu Golf Delta, correção. Patrulha 05, dá presente, inicia espera com curvas à esquerda, evitando o eixo da 1-0 de decolagem. Na escuta, doutor? Sim, na escuta. Mantém o setor e aguarda para proceder o litoral norte. Temos a aeronave decolando no momento da 1-0. Sete, mantendo posição em cima da aeronave decolar. Nós vamos atualizar ele manter a cabeceira 1-0. Ali mantém a cabeceira 1-0, bom, no 6-2-1. Nove 1-3-4, decolador 5-9. Chama o controle, 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, 9-1-3-4. Patango Yankee Zulu Delta dá presente, aí desce para 500 pés, mantenha 500 pés de altitude. Certo, já está 500 pés. Patango Yankee Zulu Delta, confirma a altitude que mantenho no meu país. Agora. Patrulha 05, confirma, mantendo 1 no meu pés? Está mantendo 400 pés no momento. Gente. São Salvador, patrulha 05. Sim, chega. Autoriza o sobrevoo 500 pés ali na praia de Pitanga, em Novos Pretos. Negativo, mantém o setor, o patrulha 05, mas a aeronave ainda mantendo 3 mil pés na final do... deixa de decolagem da 1-0 e uma para decolagem da 1-7. Patrulha 057. O patrulha 05 mantém 500 metros de altura, estamos a fazer a colagem da 1-0. O voo 9621, livre de decolagem na 1-0, vento 1-40 grau 7 nós, informa o tráfego, mantendo 500 pés à esquerda da 1-0. Livre de decolagem, voo 621, está sem o tráfego. Poxané 6140, 102 a bordo, 1:50 alterna Recife. Aqui, chamou o solo, confirma? Poxané 6140, pronto para o taxi, 102 a bordo, 1:50 alterna Recife. 72 a bordo? 102. 21, decolador 02, chama controle no 20 decimal 8. 208, gol no 621. 895, 0 no 5, Xané 614. 8, 4, 5, 2. Firmo, Oeste, decolagem da 1-0. 9-4, autorizado Fortaleza, via Pêndulo 1-9, após conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5-4-5-7, controle 1-2-0-8. 1-0-94, cotejamento correto no dash, em pronto. NM 1-4-0, mantenha o ponto de zero. Mantenha o ponto de zero, Xané 1-4-0. Romeu Mike Fox X-Ray, livre decolagem da pista 107, o vento no 30 graus 7 nós, manterá proa até 2 mil pés. Após curva, e chama o controle em 1-20.8. Afirma. Mike, no pátio 4, confirma intenção de voo? Até a Fred Fox, depois solicita acender por 055 até Aracaju. Mantendo 500 pés no momento, o patrulha 05? Afirmativo. Uma aeronave de decolagem para esse setor da pista auxiliar de Salvador, manterá 500 pés o patrulha 05 até a Prado Forte? Afirmativo, mantenha 500 pés até a Prado Forte, patrulha 05, não interfere mais com o aeródromo de Salvador. A gente mantém a 500 pés e agora transferência de comunicações, patrulha 05. Mantendo 500 pés e aguardando transferência de comunicação, patrulha 05. Barro meu Mike Fox X-Ray, decolador 05, chama o controle no 20.8. vem aqui, Mike, poderia confirmar quantas milhas se afasta? Gente, o Guardião 07 já está autorizado. O táxi reporta no ponto de espera, pronto para a decolagem. Guardião 07, o ajuste 1095. 205, chama o controle, no 20.8. O Chalé 1940, mantém o ponto de espera, informa um tráfego para a final do 10 e um tráfego que decolou na pista auxiliar com subida conflitante. Por isso, relacionamento sem ataque, senão vamos ver aqui, Mike. Bom dia, 0 baixando, gravado. Gente, 739, continua a aproximação. Confirma, já baixou e travou? Quem negar o 0095. Baixando, gravado. Onde está o guardião 07? Guardião 07, decolador 07, aguarda a transferência de comunicações. Confirma somente o comandante e o P.O.B. Comandante Rohan, 04 a bordo, está autorizado a decolagem aqui do Ponte Aeróbico. O problema é desse, que está no final do 10, o Guardião 07. Está na decolagem, está no 10, o Guardião 07, está no Nordeste. Ali, por favor, João, já se afasta. Disposição rotativa decolando no momento da cabeceira 07, auxiliar, se afastando, comprou a norte, não interfere. Autorizado a pouso na 10, vento no 30 graus, 99. Ali, por pouso na 10, Guardião 07. Está fora do solo, Guardião 07. 7, Guardião 07, decolador 08. Confirma somente o comandante Juan, o POB 01. 04, POB, comandante Juan. Gente, agora só transferência de comunicações, Guardião 07. 7. Guardião 07 para Guarulhos, 3207. 4207, bom dia, agora a gente compra, prepara a Daela, da Mótima. Da Mótima, Daela. 3191, Lima, autorização, Galeão. 3191, bom dia, número 2, prepara a Daela, Leda, Iruna. Daela, Leda, Iruna, se escuta. Luno 739, no solo 09, de frente direita, chama só, Luno 20, décima 8. Luno 094, no 10, autorizado para o Chivete, chama tá. O Guardião 07 chamou o controle, 20, décima 8. Estamos no Rumi Link, Mike, autorizando o táxi, você porta na Oscar para o ingresso. Corre, qual a frequência do solo para o voo 739? Voo no 73, 129, salão 12, 12, 1 decimal 1. 129, 1, 1, 739. Salvador, confirma. Oceaneve 140, luta para a aeronave, botão. Confirma a aeronave. A Oceaneve 140. Oceaneve 140, está autorizado o ingresso na 1 no 0, LN mantém. Mantém, deixa estar no 0, Oceaneve 140. Salvador, bom dia, o Papatango Romeo Hotel Yankee. November Yankee Mike, confirma. Papatango Romeo Hotel Yankee, próxima rotatória, visual 417. 7 Romeo Hotel Yankee, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1095. Custado no 015, vai ingressar na final da 17. Estou na Constitucional. Para 739, bom dia, segue via Alfa, mantenha o estabilete. Já passado 10 milhas de Salvador, do Arnão. Guardião 37, confirma somente o estimado para a localidade estimada de voo. Mais 1 hora e 10 da presente. Gente, 1 hora e 10 da presente, o nome da qualidade Antas. Afirmo, Grupo Zulu de Antas. 39, segue Alfa Juliette, portão 4, parte principal. Alfa Juliette, portão 4, parte principal, foro 739. Brasil 4207, pronto, cópia. Prossiga, Brasil 4207. Brasil 4207, autorizado Guarulhos, tiver preso no 0, aposta conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5467, controle 120 decimal 8. Quase 207, cotejamento correto no trecho, hein? Pronto. Chamou? Juru Juliette Serra, prossiga. Mensagem saiu cortada, poderia confirmar acionamento? Nada, Mauro Charlie. Tem um código acionado? Negativo o recebimento. O Gol 1094, pronto para o táxi com 181 a bordo, 3 horas e 28 de autonomia, alterna Teresina. 094, autorizado táxi. Via Pátio Uno, Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo. Autorizado táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, 1014, ajuste voo 1094. Backtrack, após segunda esquerda, na interseção da BATA, alisando frequência estacional. Avião 2 minutos para a cópia. Mais 2 minutos, tá 3191 novo. Pushback, acionamento, posição 6. Ok, escuta 3191. Na escuta, tá 3191. Pronto, cópia. Prossiga. 3191, autorizado Galeão, VAP November 857, aposta conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. segue perfil de saída da El Leda após Irumi, aciona 5462, controle 120.8. Autorizado Galeão, nível 340, Upper November 857, roda do Pronda, com alta 10, curva direita da El Leda, boa posição Irumi, transponder 5462, controle 120.8, 3191. 3191, cotejamento correto, no 62, eu sinto que o Boeing da Gol livra a retaguarda, autorizado, chama táxi. Sente após a passagem do Gol da Gol na retaguarda, inicia até 3191. O Juliette Sierra, na escuta. Juliette Sierra, na escuta, pessoal. Alô, Salvador, Salvador, confirma intenções? Em área decolar, sessão no 7, o vento 1,40 graus, 9,9. Autorizado, aviante, decolar, o 7,90 graus. Encerra, Golfiote, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, TGL, em Mata de São João, por conta em risco. Decola da 1-7, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte. Aciona 0135. Controle 120.8. Torre 118.95. Informador, bom dia, 1094, ponto para dar 10, pronto. Gol 1094, a linha decola no 0, vento 1,40 graus, 89. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, gol 1094. Decimal 5, meu voo. Autorizar o acionamento, chama táxi, Serra Golfiosa. Japão Romeu Serra, Golf Oscar. Está autorizado o táxi no pote 4, é o número 2 para a decolagem da pista auxiliar. Iniciando o voo 094. Vento 140 graus, 89. Tango November Yankee Mike, livre de decolagem na pista 7, o vento 1,40 graus, 8,9. Tango 3191, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 0,94, bom voo. Parte Índia, 295, 1014, 3, 191, uma boa. Índia, boa, prossiga. Confirma se já boa visão na rota, Eco Tango Índia. Gente, Eco Tango Índia, autorizado Guanambi. Passando na radial 276, 50 milhas. Onde modifica, desce nível 085. Nível autorizado é o 080, plano Yankee. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor, após direto. Aciona 5516, controle 120, decima 8. Torre 118, decima 95. Veja o planejamento correto no pátio 4, confirma o PLB. Tente 06, acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, Eco Tango Índia, bom voo. Doutor 3191, ponto de espera, pronto. Para 3191, mantém o ponto de espera. Tente 3191. Eco Tango Índia, possível. Autorizado, chama para táxi, Eco Tango Índia. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, autorizado ali a manter, captura 17. 191, não tem condições de ali a decolar sem parada não, no zero? Sempre. Autorizado ali a decolar no zero, vento 160 graus, 99, informa o tráfego, mantendo 1.000 pés, cruzamento do campo, se afastando com a proa do litoral norte. Tente livre alinhar, decolar, dirigindo, tente do tráfego, 319. Tapa Tango, Eco Tango Índia, autorizado o táxi, reporta na interseção para ingresso. Passa lá, Tango Índia. Novembrenque Mike, mantém a escuta, aguarda a transferência de comunicações. Passa lá, escuta, aguarda a transferência, Novembrenque Mike. Salvador, é o Mike Yankee Fox? Mike Eco Fox, prossiga. É o Mike Yankee Fox. Estamos aqui na remota 1-4, aqui do pátio 1, e solicito autorização de reboque para o gate 7, aqui no mesmo pátio. Gate 05? Gate 07. Gente, o gate 07 do pátio principal autorizado. Início do reboque, Mike Yankee Foxtrot, reporta calçado no 7. Ok, reportar calçado na 7, Mike Yankee Fox. Tente Alfa Tango, Eco Tango Índia, mantenha a Oscar. Voo no 864, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 99. Pouso autorizado, na 10, por voo no 864. Tan 3191, decolado aos 24, chama controle, 120, decima 8. Para 208, 3191. Fogo 1162, 2 milhas e meia do externo. Gente, 1162 já avistado, aguarda autorização de pouso número 2, que é legal no 014. 014, 1162. Papatão Novembro Link Mike, pro do litoral norte, chama o controle, 120 decima 8. Chamará o controle, 120 decima 8, Novembro Link Mike. 864, no Salas 26, livre à direita, chama Solo, 1211. Confirmando direita, Solo, hein? 21? 1211. 211, quente. Quente, mantenha a cabeceira no 7, Papa Romeu, Serra Golfinho. Por 864, bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 864 da Gol. Romeu Serra, Golf Oscar, atenta possível esteira de turbulência, livre decolagem, pistão no 7, vento 160 graus, 89. Tango Eco, Tango Índia, pronto para alinhar e manter cabeceira no 7? Autorizado. Solo 1162, no Solo 28. Livre à direita, chama Solo, 1211. 21, obrigado. Sérgio Bial, Alfa, atente na Juliette. Alfa, atente na Juliette, 1162. Romeu Serra, Golf Oscar, decolador 28. Está presente, está autorizado o cruzamento do campo no ponto médio. Já pressionou zero, reporta levando. Cruzamento, ponto médio, vai reportar levando o Serra, Golf Oscar. Não, negativo. Ciente. No 864, Juliette, portão 62, é pátio principal. Ok, combinado. Juliette, 62, é pátio principal. Até daqui a pouco. Tango Eco, Tango Índia, livre decolagem, pistão no 7, o vento 130 graus, 89. Azul 4207, pronto para o estacionamento, portão 3. Azul 4207, no 3, autorizado, chama táxi. Autorização, portão, Azul 4207. No 556, bom dia, será coordenado 340, mantendo a escuta. 380. Gente, 380. Tapa Tango Eco, Tango Índia, decolador 30, chama o controle 120 decimal 8. 120, vai chamar ele. só para... 4, bom dia. Tem plano vencido para barreiras? Poderia confirmar se está apresentado alguma DLA? Eu acredito que sim, vou para checar com a empresa. Eu já te reporto novamente. Entendi. Juliette 11, 62. 62, Juliette, portão 10, pátio 1. Paro 10 no pátio 1, gol no 62, ligado, boa. Salvador, Mike, Yank Fox, concluiu o reboque aqui no gate 7. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Sim, igualmente, Mike, Yank Fox, bom dia. Salvador, azul 4207 para o táxi, 117 a bordo, 430, alternando Ribeirão. ...207, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 04, bom voo. No 04, até a Índia, ponto de espera, torre 295, azul 407, bom dia. Drobo. Salvador de azul 2714. Prossiga 2714. Sabe informar qual seria a subida prevista para Barreiras? Momo, transição VATAP. Copiado, obrigado. Bono 556, pronto, Robert. Prossiga. Bono 556, autorizado Galeão, VP November 857, após Moussu, nível autorizado 380, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil saída da El, Leda, após Irumi, aciona 5517, controle 120, decimal 8. 0 Galeão, pelo vendo 857, Moussu, nível 380, decolada 10, curva direita após, Dael, Leda, Irumi. 5597, Santone, 20.8, controle, gol no 556. No 556, protegimento correto no 4, gente, então. Bora. O azul 2714 informa que foi efetuado o DLA, ok? Confirma o horário que foi efetuado? Não sabemos dizer. Gente, deixa eu checar com a ESP-2714. 4207, decolagem autorizada, vento com 950 graus, 89. Iniciando o azul 4207. Boa tarde, Xalê 6200, final ILS 190, baixada e travada. Xalê 6200, vistar agora pista livre, que é legal no 014. Parando pista livre, 6200, 014. Azul 2714, me escuta? 2714. De acordo com a IES, a última DLA foi para as 1328 Zulu, porém já encontra-se vencida. Peço que entre em contato com a companhia para efetuar um novo plano. Ok, estou verificando aqui. Obrigado, senhor. Informação mais para qual negócio? 3895, bom dia, Mike, confere. Pronto, cópia. 3895, autorizado Guarulhos, Vento Zulu 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motler. Aciona 5515, controle 120, decimal 8. Agora da Guarulhos, nível 140, decola da 10, curva direita, da Leda Mônica, abre no 10, Maravilha. Xalê 6200, solo 39, livre à direita, chama solo 1211. 216200. Oxana 6200, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 11, pátio principal. Alfa, Juliette, portão 11, 6200.